Guimarães, falou, boa tarde, Sané 6314, portão 3, pushback acionamento. Solo, boa tarde, Sané 6314. Solo, Salvador, Sané 3217. Solo, boa tarde, Sané 6314, portão 3, pushback acionamento. Do 6918, controle. Controle, boa tarde, do 6918. Do 6918, desça em Mateus 050, na chegada Mário. E faça prevista espera na posição ITAP, o azul 6918. Delta Charlie, controle. Pronto, diga mesmo. Delta Charlie, estamos com problema de frequência com a torre. Mantenha o setor de Itapuã aguardando para prosseguir para Salvador. Ok, já mantendo 110, vai aguardar em Itapuã. 7755 da Juliette. Negativo, é o segundo. Frequência da torre, vê se consegue chamar o mesmo. E caso negativo, retorne essa frequência. Caso obtenha contato bilateral com a torre, deverá prosseguir conforme as instruções da mesma, ok? Ok, graças. Ataque 3 Delta. Controle o azul 6998, beleza, a espera em TAP é devido para a poeira. Estabelecido, desconsidere já a espera na posição ITAP, azul 6918. Grato, azul 6918. Siga. Felipe 5364, acende a estação, desça aí, mantenha 5.000 na estrada ponta, guarda elétrica, tirei e ajuste no zero, no zero. Fala, acionamento 3-4, pushback, acionamento, portão 3. Dois, chamou negativo, Torre. Chamou o solo? Acionamento 3-4, portão 3, pushback, acionamento. No 03, aguarde para o pushback, acionamento, por gentileza. Vai aguardar. Mais próximo do traço da Luna. X-Ray. Via 2000 e elétrico X-Ray, confirma ajuste? 1-0, 1-0. 1-10, obrigado. Confirme? 1-0-5-5, autorização, confirme, tem cidade da Almo. 1-0-5-5, aguarde. Afirmativa, tempo, azul 6327, cabeceira 1-0. Decolagem autorizada, sem indicação de vento, força 6327. Torre Salvador, tá 3155, ponto de espera da 1-0. Táxi via Alfa, porta entra Cogino. Alfa Juliette até o portão 04, autorizado, dando 3217. Obrigado, Alfa Juliette até o 04. confirme. Te aguarde cópia, por gentileza, vou para o Galeão. Só para informação, tivemos degradação aqui no sistema. Estamos sem o sistema, apenas com a frequência. Por gentileza, aguarde. Fala apenas para efeito de satisfação aqui. Os passageiros têm chamado para o 6304 na posição 3, poderia iniciar? Negativo, temos o aeroporto da TAM ingressando para o 04. Afirmativo, mas eu escuto então para isso. O Xena 6327, contato, a saída da Eulida após direto Ilhéus, o Xena 6327. Tá, Eulida, depois direto Ilhéus, o senhor poderia coordenar para a gente o 180 final? Tem que submanter nível 180, Oceania 6327, vamos direto Leda. Então, 180, direto Leda, 6327, grato. Possibilidade de passar a saída não, né? Confirme. Não há possibilidade de adiantar a saída, a possibilidade? Confirme sua rota. Minha rota para Salvador, eu preciso logo no 7. Barbo, eleva. Obrigado. Pelo corredor, repórter passando no farol da barra. Autoriza voar DCT, senhor. 1.000 pés aguardando autorização para a sessão 085. Confirma a radial ideal de saída? 224, senhor. Eco Zulu 90. Autorizando a radial ideal de saída e subindo agora então para 085 na radial 224. Dado, dá presente autorizada a sessão 085 na radial 224, Eco Zulu 90. Controle 5364, vai, já livrou a formação, pode voar a ponte? Autorizado. Direto ponte, obrigado. Vamos, vamos do trip em 5627. Confirme. O trip 5627. 5627, prossiga. Beleza, o ATI está fora? Afirmo, degradação do sistema aqui, estamos sem ATI, sem ATI. Está excluindo as condições? Paulo, após o parqueamento do Airbus, o Xanel está autorizado em iniciar aqui no Gate 3? Aguarde, só um instante. Paulo, 755 vai dar a autorização? Gente, vou no 755% do plano para confins, aguarde cópia, por gentileza. É, o Paulo fora é o 33. Confirma o último tráfego que chamou, o solo? Foi o 6304, eu acho, tá? No portão 3. Azul 418 na escuta do solo? Autorização para Aracaju, nível 1 no 70. 5627 Aracaju, número 4 para Copa Guardi. Como recebe? 5x5, 3155. Já 3155, como recebe? Alto e claro, 3155. Quatro, um, no 8 na escuta da torre, equipamento 2. Já 3155, como recebe? Chama táxi, 6314, autorizado para chegar em estacionamento. Bruno 077, pronto para a cópia. Recebe o equipamento 2? Alto e claro, meu patrão, na noite. Ok, grato. onde intercepta a rota Pesulu no zero até SMAP, após via rota do plano de voo. 5562 no transponder, o controle 120.8, voo 1077. Meia 327, vou ir direto Ilhéus. Direto Ilhéus, a presente, 6327. Rota da 055. Rota 055, Salvador Confins, autorizado em voo 360, decola no zero, primeira curva direita, pedida saída da Euleda, após Euleda, voo direto posição Bridge, onde intercepta a rota Pesulu no 6. 5552, transponde o controle 120.8, voo no 055. Gente, 360 Confins, decola a pista 10 à direita da Euleda, a 5552. O controle, Orlando 050, 050. Olho 120.8, a saída da Euleda, após ele, vou direto para posição Bridge, onde já intercepta o Pesulu no 6. Gente, Leda Bridge 208, obrigado. Olho 925, na escuta para cópia. Opa, cópia. Voo 925 Salvador Brasília, autorizado em voo 360, decola no zero, primeira curva direita. Descida saída Arbor, Elefa, minha Elefa intercepta a rota Pesulo 17. 5576 no transponder, o controle 120.8, voo 1925. Autorizado 360, para Brasília, saída Arbor, transição Elefa. Após a saída, intercepta o Pesulu 1-7-5-5-7-7, transponder, com 9-5. Só complementando a primeira curva direita, após a decolagem. Primeira curva direita, 9-5, seguindo a saída. Correto, 06 portão, reposto quando pronto, tracionamento pushback. Reporta 9-5, obrigado. Trip 5627, pronto para cópia? Afirmo. 5627, Salvador Aracaju, autorizado no nível 190, decola 10, primeira curva à esquerda, descida saída Pucajama, Pojama, direto Aracaju, 5507, seu transponder o controle em 120.8, 5627 da TP. Gente, autorizado 190 para Aracaju, curva esquerda, saída Puca, após Pucajama, direto e depois Aracaju. Não cumpriu o transponder, o controle 208. Confirma o transponder? 5507. 5507. Grato, o cumpriu o 5607. Solo Salvador, 3217. Trip 5627, cotejamento correto. Pátio 3, reposto quando pronto para acionamento pushback. Tá, eu poderia confirmar a temperatura de ajuste? Trip 5627, temperatura 26. Grato. Solo, caminhonete 3-4 para o táxi, são 82 a bordo, autonomia de 3 horas e 16, alternando Recife. 3-25. Chamará Recife, 1-25, 1, secundária 1-3325, Oceanair 6327. Obrigado, boa tarde. Solo, TAM 3217. O trip 5627 é o solo? 5627 na escuta. Só corrigindo, a temperatura 29 graus. 29, 5627. Solo, TAM 3217. Solo, Salvador, TAM 3217. 1219. TAM 3217, Confins 360, 1 minuto para a cópia. 1 minuto para a cópia, Confins 360. Solo Salvador, boa, TAM 3145, TAM 3145, Galeão, número 2 para a cópia, aguarde 380. TAM 3145 não tem informação para o 32, eu queria que seja mais baixo. Azul 4198, sul mantém nível 340 na saída da Euleda após Bridge. Na saída da Euleda após Bridge, o azul 4198 é ascensão ao 340. Termo. segundo 399, com informação certa para autorização Congonha, São Paulo. Aguarda cópia. Alfa Tango, Lima, Kilo Bravo. 5, reporte de. Reporte no PAT 5. Horário do seu plano. 6314, ele mantém no 0. Ele mantém no 0, 6314. Agora em contato junto à sala IS. 35, livre à direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. 2, 9. 3, 2, 1, 7, na escuta para cópia. 3, 2, 1, 7. Tan 3217, Salvador Confins, autorizado, nível de voo 360, decolada 1-0, primeira curva à direita. Estira a saída da El Leda, após Leda, voa direto para o São Bridge, onde intercepta a rota Pesulu no meia, após via rota do ponto de voo. 5553 no transponder, o controle 120, décima 8, Tan 3217. Olha, desculpa, mas foi muito rápido, eu não pude copiar toda a sua autorização. Toda a repetição, agradeço. Sem problemas. Tan 3217, autorizado com fins, nível de voo 360. Decola down no zero, primeira curva à direita. Prefira a saída da El Leda, após Leda, voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota Pesulu 16, após via rota do plano de voo. 5553 no transponder, 5553, e o controle 1208, Tan 3217. Obrigado, autorizado com fins, 360, decolando 10, curva à direita. Da El Leda, depois via Brasilou no meia conforme a rota. 5553-1208, TAN 3217. Correto, 04 portão, reposto quando pronto, estacionamento para o SPEC. Pronto, reportarei grátis. Salvador, eu 6918, boa tarde. Boa tarde, azul com 6918. Táxi via Alfa, reporte antes do táxi 6 Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, né? Lima, Kilo Bravo, aguarde. Alô? 08, obrigado, boa tarde. 7399. Manda pro SPEC de salamento, Golda 399. E o pés na mão, você escuta. O azul 6918. Ingressa via Juliette, autorizado até através do portão 08. Lá, atento à viatura Fauno, que vai ligar até o portão 09. Segue via Juliette, é através da 08, azul, menor do ano. O pistão no zero, vento 100 graus com 1-2 nós, ajuste no zero no zero. Temperatura de 2-9 graus. Aquilo Bravo ainda não tem o seu plano, aguarde contato junto à sala IS. Contato, tudo mantém 340 na saída Momo Cogbo após Flock. Sim, Matinho, Momo Cogbo Flock. 6-3-4 na saída. Matinho, Cogbo após Flock. Cogbo após Flock. Sim, 3-4. Passamento 2231 para descida, poderia confirmar o ajuste? Ajuste 1010, desse mantém a altitude 3000 no rumo de Itap, após Itap e Duna. Após Itap e Duna, desce para 3000, torre de Itap. 35364, torre 11895. 1895, obrigado, bom serviço. Após a rota do plano de voo. 5572, eu transpondo e o controle 120, décima 8, TAN 3145. Confirmo. confirma a informação que eu não consegui copiar? Eu só gostaria de confirmar a questão do campo que o está aprovado. Afirmativo. Operação visual, temperatura de 29 graus, o vento 1 no 0 graus com 1,6 nós, o altímetro 1 no 0, 1 no 0, visibilidade 12.000 pés, teto estimado de 1.700 pés, nuvens esparsas. Solicita mais alguma informação, então é 3145? Negativo, 012, seu portão é após quando pronto para acionamento do pushback. O voo 399? Afirmo, pronto, cópia. Pronto. Voo 399, Salvador, Congonhas, autorizado em voo 360, decolada 1-0, primeira curva direita, perfil da saída da El Leda, após Leda, voo direto, posição Bridge, onde intercepta a rota Pezulu 1-6, até Brava Pezulu, após a rota do plano de voo. 5556 no transponder, o controle 120.8, voo no 399. Para São Paulo 360, da El Leda, decolada 10 à direita, após Bridge. A Pezulu 1-6, pega C, conforme a rota 5556 com 2022. Gol, bola 399, está pronto para o pushback. Só confirmando, Dael Leda após Leda, direto posição Bridge. Dael Leda após Bridge, gol, bola 399. 608 é o portão, coordenação, equipe de solo da Infraero, o gol no 399 chamando para o táxi devido a obras. 7, gol 399. Solo 055 da Gono 11, pushback aciona, no próximo. Solo 055 da Gono 11, pushback aciona, no próximo. Gono 055 é o número 2 no setor, aguarda. Naquilo bravo, mais 30 segundos eu chamo para cópia. O Gono 399 é após quando pronto para cópia das condições do tempo, do campo. O trip está pronto para pushback, 5627. 5627, pátio 3, coordenação da equipe de solo, Infraero, reporte para o táxi. Reporte para o táxi, 5247, 5627. Lima, aquilo bravo na escuta. Confirma o setor de sobrevoo que pretende sobrevoar. Até que ponto? Controle, prossiga. Voo no 395, vai atingir o nível 100. Vê se mantém a 5.000. 5.000, voo no 395. Até o farol da barra, 01 no 7 no transponder e o controle 120.8, Lima Quilo Bravo. Seu de mil pés, o Lima Quilo Bravo e o pátio que se encontra? Lima Quilo Bravo, tem informação do PLB e... informando o PLB? Sou, 6895 para acionamento, táxi, bom voo. O 395, apenas para fogo, coordenar a nossa aproximação, vai seguindo nada à nossa esquerda? Já chamo para o táxi. Lima Quilo Bravo, confirma, 2 a bordo. Afirmativo. Ok, tá, tá reduzido então. 055 ao solo. Na escuta, 055. Coordenação que equipe de solo da Infraero informa que será tratorada até o través 08. Quando no través 08 inicia o acionamento, chama para ataque. O gol no 055. Coordenação equipe de solo da Infraero, devido a obras. Sente, tratorado 08, lá inicia 055. Azul 4206, senhora de identificação, desça e mantenha nível no 00, guarda elétrica X-Ray, bicho no 0, ajuste 1-0 no 0, temperatura 29 graus, aguarde elétrica X-Ray. Passagem 2231, voe direto Duna, 2000, autorizado final LS. Direto Duna, para final ILS, o 2231. Táxi até o... reporte para ingresso no pátio principal. Gente, vai gravar ingresso principal 5627. Paulo Salvador, trip 5364, livro na Eco. Táxi de Alfa, reporte o Taxi Juliette, trip 5364. De Alfa, vai reportar Juliette. para o ingresso no pátio principal 5627. Táxi em frente até o ponto de espera da pista 10. Via táxi Índia, no ponto de espera chama 20895. O altímetro 10905627. Entendi, autorizado via Índia até o ponto de espera 10, quando pronto 2895567. Só confirmando, a temperatura marca 29 graus. Tente 29 graus, 1010, altímetro 35,6. 3000, vai descer o Golf 3. Torre, boa tarde, o 35627, próximo ponto de espera da 10, pronto. 5627, a linha decola da 10, vento 10, 0 graus, com 5 nós. A linha decola 5627. Pode ingressar daqui da presença, o 5627? A seu critério, Charlie Bravo. Jet 43, posição 04, 5364. Quanto 206, desce e mantenha 4000. Volão 395, reduz 1909. 190, mantém nível 085, chame Ilhéus 120, décima 1. Para Salvador, está 3560, nível 220 para o 170, gente da Uniforme. Está 3560, acione identificação, desça e mantenha o nível 050 na chegada à área, guarde a LSX-Ray. Está 3560. 3560. Controle o trip 5245627. Decolato escuta. Tem referência se autorizada presente voa Jamo. Fico 627 contato, sobre mantém nível 90 na saída Puca Jamo. Foi direto no rumo de Jamo. Quando dá presente Jamo, grato. Estou bem? Para cima, táxi chama 2895, bom voo. 70, bom voo, 3 horas. Para o táxi, gol 1399, está com 1174 a bordo, 3 horas e 52 minutos de autonomia, alterna a galeão. O gol no 399, autorizar o táxi, parte 1, no Índia, até o ponto de da pista no 0. Quando lá, chama 2895, o altímetro no 0, no 0. Parte 1, no Índia, até o ponto de espera, não no 0. Quando lá, 2399, com o 399. Eu tô passando 2231, bueno. E pronto. Torre Salvador, o passaria 2231, passando o Duna. Gente, parte externa. É, 2231. Volvo 395, está passando 3500, está autorizado em LS? Autorizado LS, iniciei redução para aproximação. Com aproximação, 3 1 4 5, na escuta? Sim, eu só tenho contato com o cidadão que tirou o finger aqui, não. Negativo. Tá bom, obrigado. boa tarde, Gol 399. O próximo ponto de espera é o Dom Lucas. Vicente, mantém o ponto de espera. Ponto de espera, Gol 399. Passarinho passou externo embaixo, travou e chegou. Passarelo, passou externo, embaixo, travado e checado o trem. 2231 no livre, posicional no 0, ventou no 00 graus, como 79, altímetro no 0 no 0. Passei para pouso no 0-2-2-3-1 da passarelo, ciente. Boa tarde, 862-0-4180, você quiser, apresenta a voz. Oxana 63-10, desse mantém a 6000 na chegada Mária Guardia Alé, Sexo Rei. Oxana 63-6210. 6000, Mário, Salvador, muito boa tarde, eu vou no 395, estabilizado no INS Sexo Rei. Baixar e travado. Gente, continue a aproximação número 2 para pouso. Mantenha a aproximação, aguarde a autorização. Dois zero meia, desse mantendo hoje, meu autorizado final, aliás. Lá 3560, desse mantém a 3000. 3000, 3560. Gente, tem um sequenciamento para 1-0, mantém a posição alinhada, estimar 2 minutos. No 395, ventou no 00 graus, como meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 0, aguarde a pista livre. Aguardando a pista livre no 395. Aguarde o número 2 para decolar da 17. 3231, solo 53, livre à direita, solo 121, decimal 9. Livre à direita, 1219, transfere 2231. Solo 2231 da Passaredo, pousou e livrou. Passarelo 2231, prossegue ataque civil Alfa, mantém aqui da Juliette. Alfa, mantém aqui da Juliette, 2231. Então 3190, essa identificação, desse mantém a 5000, ajuste no 0, no 0, na chegada mais. Inicia a redução 250 mais. Autorizado de vir descendo aqui na identificação até 5000, após ponto para a chegada ponto, ajuste no 0, no 0, aguarde ali a sexo-lei. 5000, identificou, descendo a chegada, eu vou estar aqui, vou no 0, 4, 5. 7, ali mantém, Mike é Delta. Sim, passarei 2231, prossegui ataque civil Juliette até a posição 02 no pátio 3. 02, pátio 3, obrigado, Juliette. solo, 055 para o táxi, Campinas, 3 horas e 29, 187 a bordo. Solo Salvador, boa tarde, eu vou no 395, ali para a direita. Solo 395, prossegue a táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, eu vou por no 395. 400, Lima Quilo Bravo decolado aos 55, controle 120, decimal 8, bom voo. Primeiro, não fique chamando para o seu ataque. É o gol 055, querido. Gol 055, confirma a autonomia, por gentileza. 3 horas e 30 minutos. Gente, gol 055, prossiga ataque via Pate 1 no Indy Alpha, no ponto de espera de Metonha, no noite de 95, altímetro 1009. Bateu em de alfa, obrigado. 18, assim. Mano, flash. Com 5, autorização, confirma. Dona 755, a informação em curso é uniforme, aguarde para cofre, por gentileza. Guardando cofre. Coloca 3145, bota 2 metros de alhão, solicita o pushback funamento. 3145, aguarde para pushback e funamento. Certo, 395, prossegue a táxi via Juliette até o gate 03. Tem autorizado a ingressar pela Juliette pro 03, 395. Dono 755, pronto, cópia. Pronto, cópia, 755. Dono 755, autorizado Salvador para Confins, nível 360, via UPZOL 16. Decola da pista no 0, com primeira curva à direita, saída da Euler, depois Bridge. Em Bridge, intercepta UPZOL 16. Transponder é 5574, controle 120, decimal 8. Autorizado conforme 360, confirme, Fabzulu, 16, decolada 10, direita, Dael, Leda Bridge, em Bridge, intercepta a aerovia, 5574, transponder, controle 1208. Bruno 755, cotejamento correto, reporte pronto para pushback acionamento. Botarei. Fala agora 925, posição minha dúvida, pushback acionamento. Bruno 925. Aguarde para início do pushback acionamento. Vai aguardar, 925 na posição 612. Obrigado. Controle, boa tarde, Gola 399, está na Israel, cruza de 800. Chané 6210, décimo apenha 3000. 3000, Chané 6210. Atriz 3190, décimo apenha 4000. DCT para Aradir. Até 4000, TAN 3190. Atena 4000, 3190. A gente está na mesma rota e mesmo nível, vai manter o ponto de espera. 7. 60, gol no 399. Para 360, gol no 399. Controle Salvador, papapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, mantém a regra de voo visuais, meu pés. Seguindo para Manati. Positivo, solicita ascensão para 1500, para Manati. 1500, Manati, reporte livrando a CTR e prosseguindo direto. Mike Eco Delta. Nossa, é Mike, eu fiz um pouso sem baixar a trava. Lima Kilo Zulu, Juliette Tango Zulu. Tá, fraca. Juliette Tango Zulu, acima de identificação, reporte pronto para descida, confia. A chegada a mão desse mantém a 6000, ajuste 10110, aguarde LS X-Ray, ajuste, aguardando o procedimento final LS X-Ray. Para o controle. Aquilo Bravo, a possibilidade que eu dá presente regressar, por caso até seja 1700 pés, para fazer a final do ILS aí, da 1-0. Lançamento agora de 5 aeronaves, Então prossiga até o setor da Itaparica, aguarde para prosseguir instrumento então no retorno, confio. Vai prosseguir aqui no corredor, controle de tarifa. Contigo, vai o ingresso lá no Interlagos, corredor Interlagos. Sete, pelos corredores a 1000 pés está autorizado, porém para fazer o ILS, deverá prosseguir, aguardar pelo menos aí mais 10 minutos para prosseguir no ILS, confia. Nesse caso é prosseguir para Paripa, contigo. Então corredor Bonfim, Paripa, após rotatória para regresso, no quilo bravo. 160 Torre, 11895. Gesta 3560, bom trabalho, César. Tá. Gente, pode para ataque. Número 2 com a informação uniforme. Bom, número 2, excelente estação. Desse mantenha 7000 na chegada da Mare, guarde LS X-Ray, ajuste 1090. 1090, bom número 2. Oxalé 6210, desse mantenha 2000, autorizado final LS. Temos aeronave aí próximo. Terá na próxima duna, porém abaixo de 2000 pés nos corredores. Gente, 2000, a duna Oxalé 6210, Santa 3190, desse mantenha 3000. Santa 3190, desse mantenha 3000. Mantenha 3000, 3190. As Gol 0042, desse mantenha 4000. 4000, Gol 0042. Controle Gol 1612. 2, prossiga. Prossiga voar a Duna? Não, mantém o perfil devido à sequência de tráfego, Gol 1612. Eu graus com 8 nas, altímetro no 0 no 0, livre pouso não no 0. Livre pouso na 10 com 1010, TAM 3560. 055, após o Airbus da TAM, na final, a linha mantém no 0. Rapaz, ali mantém o 0. Só passo para fazer a 90 guarda, em 925. O 35627 solicita como nível final no 70. Chama agora Recife, frequência 12685, solicite direto nível 1970. 12685, 35627, Maná. É. 4206, boa tarde, Vibra. Mas o 4206, a parte antes da Juliette, prosseguir ataque civil. 13145 na escuta. Em condições de realizar um pushback simultâneo com o colega da companhia no 04? Atento, 3145, aguarde por gentileza. Aguarda, 3145. Na 3217, tem condições de realizar um pushback simultâneo com o colega da companhia no 02, puxando mais para a entrada do gate do porto, pátio 3. Ok, está coordenando com a manutenção, livrando para o início do tráfego da nossa companhia, que está na posição 2, para poder disputar. 3217. 3217, coordenação da equipe de solo após a passagem do Boeing 737 da companhia Gol, sua retaguarda, reporte para ataque. Sim. 3217, copiou o solo? Copiado, autorizado inicial. Na 3145, após a passagem do Boeing 737 da companhia Gol, em coordenação da equipe de solo, reporte para ataque. Então 3190, desse mantém 2000, autorizado final LS. Descendo 2000, 6210, chame torre 11895. Torre 1895, então 3560, solo 04, livre à direita, solo 12, um decimal 9. 219, tá 3560. Mantenha o ponto de espera. Então, Adolfo, 6210, LS, 10. 6210, reparte externo. Para. Seu peso no nome. Transponder é 5014, controle 120, decimal 8. 340, autorizado até Campinas, via 2 do Lu, 16. Tem colada 10, percebida com curva direita, percebida da Eleta Bridge. 5094 transponder 208 controle 6919. 6999, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Espera, 6999. Nota 3560, livrou na 64. Nota 3560, autorizado táxi de Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, na 3560. Tenha áudio de 4000. A gente tem intenção de tocar RMT, senhor. Sujeito ao tráfego, ingresso nacional no 7, a partir de 3 milhas. Que é, desconsidera a solicitação, pausa completo. Vai tomar sinal 3 milhas. 9, chama Recife, 1251. Vou 3325, vou no 0 graus, cono 4 nós, altímetro no 0 no 0, agora de pista livre. Fazendo pista livre, estando 2 no 0. Nove dois cinco, eu salvo. Uno 97. Gente, uno 97, alternativa é João Pessoa? Desculpa, Goiânia. Gente, alternativa Goiânia, autorizado o táxi. Até o através do gate 05, informo que há duas aeronaves à frente. Mantenha a posição e aguarde para prosseguir o táxi, por gentileza, número 3 no ponto de espera. Mantenha, mantendo a posição na frente. Então vai aproximar no centro. Mais Eco Delta, mantenha a regra de voo visual de frequência de para coordenação em pouso. Bono 042, desse mantenha 2000. 2042. Controle Bono 055. Com 055, contato, sub mantenha o nível 360. 360, 055. Então 3190, torre 11895. Torre 1895, 3190. Bono 042, esquerda, proa 130, reposta visão no localizador. Esquerda, 130, vai reportar lote, gol 10042. Firmando Lima Quilo Bravo, intenção toque remetido não no 7. Seu pouso é completo. Ou então? Sinal é. Ciente livre, pouso não no 7, ventuno no 0 graus, cono 5 nós, altímetro no 009. Quilo Bravo, sim. Ciente, conforme informe o tipo do equipamento? Tendo regra de voo visual, corredor Vera Cruz. Após Paripe, reporte passando Paripe, Whisky Oscar Uniforme. 3145, autorizado o táxi até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera, torre 1985, altímetro no 009. 009 via Índia, torre 3895, grato, tá 3145. Para o táxi, 3217, com 184, 3 horas e 25, Serra Bravo, Golf Romeo. 3217, prossiga táxi como número 2, à frente é um Airbus 320 da companhia. No ponto de espera, chame a torre 18.95, altímetro 1009. 1009, ponto de espera 1895, com a torre, então 3217. 1925, pode seguir o segundo tempo, positivo? Aguarde, por gentileza. 295042. Vou no 612, desse mantenha 2000. 2000, 62. No 0, vento no 00 graus, com no 79, altímetro no 0, 1 no 0. Autorizado pouso no 0, 3190. Chama aquilo bravo, solo ao 09, informa o pátio. Boa tarde, Lima Aquilo Bravo, frequência livre a estacionar. Torre, eu vou no 042, passou a Duna, boa tarde. Boa tarde, no 042, a parte externa. Novos reportes. Vou no 042, torre, 11895. Autorizado o ingresso no pátio principal, táxi até o através do gate 08. No através do gate 08, aguarde viatura follow me para taxiar até o 10. Quase, quase acabou, vai ser 3-0-2, vai dar. 3560 da Santa Elivengrande no pátio. Confirme quem chamou o pão? Da 3560. 3560, seguindo o azul 4206, após o Boeing 737 liberar a entrada do pátio principal, segue até o gate 04 via Juliette. Seguindo o azul para o 04, da 3560. Até 3145, coordenamos com o centro uma mudança de nível para não ter que aguardar 5 minutos. Devido à aeronave à frente, aceita o nível 380? Negativo, senhor, nós não temos performance, poderíamos ir no 34 mais baixo. Excelente, no 34, aguarde, vamos coordenar com o Recife, mantém um ponto de espera. Depois espera, aguarda, tá 3145. Tá 3190, solo 111, livre à direita, solo 121, decimal 9. Livre à direita, 219. 4-2, ventuno 00 graus, cono 7-9, altímetro no 0 no 0, aguarde pista livre. Guardado. No 042, livre posição no 0, ventuno 00 graus, cono 8, nasce. Livre posição na 10, no 042, da Gol. Seguiu o saque. Solo Salvador, o Gol no 755, posição 5 para pushback acionamento. Gol no 755, aguarde para pushback acionamento. Aguardo, Gol no 755. Solo Salvador, boa tarde, 2231, passarela. Passarela 2231, informação em curso é uniforme. Aguarde um minuto para cobre. Solo Salvador, tá 3190. A 3190, para seguir táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3190. 1.500 pés, 2.500 pés, temos tráfego visual e próximo a ele, Taparica, mantendo 1.500 pés. Ok, a 2.500 pés. Tudo Golfo controle. Conta. Temos aeronave aí no setor, mantendo 1.500 pés, já passou a praia de Caixa Prego, à sua frente, em mais 2, 3 milhas. É um Bonanza, Bravo Novembro 2, Papá, prosseguindo também para Salvador nos corredores. Está coxeando ali de Taparica, aí próximo é do aeroclube aí. Mantém regras de voo visuais, reporte ingressando no, em Paripe. ILS, Gol, no menos 2. Torre, 11895. 1895, obrigado. Torre, boa tarde, Gol no menos 2, ILS. Gente, no menos 2, continue a aproximação, guarde pista livre. Continuando, aguardando pista. Decola da pista no 0 com primeira curva à esquerda, saída Momo após direto Barreiras. Transponder é 5563, o controle 120, decimal 8. Cruzado no 80, Barreiras, decolando da 10. Curva esquerda sai na mão, uma após mão direto, 5563, o transponder 208, contrário, 2231. Passado aí pela aeronave, o Cerna 402, está prosseguindo pela de Taparica, está bem 1500 pés na sua retaguarda aí. Retornamento. Repassaremos. Paulo, Gol no 042, levando-se, escuta, boa tarde. Gol no 042, prossegui ataque de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, vai reportar. Gol no 042. 55, chame Recife agora na frequência 1251-3325. Confirma a frequência 055, por favor. Chame Recife agora 1251-3325, Gol no 055. Gol no 525. Ponto de espera um pouco congestionado. Atrapalhando o pushback do senhor. Ah, tá ok, Gol no 755. Nada pego. Juliette Tango Zulu, 2000 autorizado final S, Juliette Tango Zulu. 2000 autorizado final, Tango Zulu. Aeronave chamando controle. O controle é o Gol 055, confirma a frequência, por favor. A frequência primária, 125 decimal 1, alterna, 133 decimal 25. 25, 133, 25, obrigado. 125? tem como prosseguir o táxi próximo a, aproximando mais da aeronave da frente para liberar a entrada do pátio principal? Dentro do possível, vamos prosseguindo. Gato no 925. Trip 5415, pronto, cópia. Pronto para cópia 5415. 5495, confirmando o nível 240, para Deus. 140. Alô, 5620. Yes. 1077, contato, mantenha 360. Sobe a 360, gol no 077. Marcador estabilizado, Tango Zulu. Está 3190. Está 3190, aguarde para táxi, informo que irá aguardar a liberação do seu gate 05, a aeronave está aguardando para iniciar o pushback. Guarda. Liga, Juliette, Tango Zulu. O marcador baixado e travado. Segue para 1-0. Segue para 1-0. Sente vento 1-0-0 graus com 1,5 dúzia de nós, altímetro 1-0-0, guarde pista livre. Zulu. Aproximando a Juliette, 1-0-4-2. Trip 5415, autorizado Salvador para Ilhéus, no nível 140. Via correção, decola da pista 1-0 com primeira curva à direita, saída é a floral, transponder 0-260. E o controle é 1-20-8, a rota é Golf 677. Autorizado Ilhéus, nível 140, decola 1-0, curva à direita, saída floral, transponder 0-260. Frequência controle 1-20-8. Aeronave Golf 5415. Golf 5415, com o desmetro correto, pode controlar o posicionamento. Camarada para o posicionamento 5415. Salve Salvador, boa tarde, Gol 12 Grosso. Gol 1612, prossegui a táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Confirme, senhora. Prossegui a táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, Gol 1612. Alfa, repatriando. Solo está 3190, não tem como o Gol fazer o pushback agora não. Confirme? Negativo. Não tem como o Gol que está no 5 fazer o pushback agora não. Negativo, sem condições. Tá bom, vamos lá. Tudo travado. A gente pode taxar um pouco mais à frente para liberar a entrada no pátio, aeronave mais atrás? O fluxo dos dois aeronaves vão ingressar no pátio. Tá 3190, sente, aguarde a coordenação. Fala, 1909, se tiver questionamento, 19. Aguarde para o pushback acionamento, informa o ponto de espera um pouco congestionado, aguarde por gentileza. Qual seria o nosso número na sequência, só para informação aqui? Então, número 2 na sequência para o pushback, aguarde por gentileza. Graças.